é o Shark, é o chefe, nós é Shake Pá. Aqui rei da colônia, o chefe da laguna. Senhora pra decolar, onde o whisky é old pá. Aqui rei da colônia, o chefe da laguna. É pipa que sobe, Shark tá de drone. A visão aérea faz o comércio ficar grande. Cliente tem de monte os radim sintonizado. Contrabandeando pra obter mais resultado. Pra chegar onde eu cheguei, minha camisa eu suei. Vários KMs rodados, cê não sabe um terço do que eu passei. Comi o pão com o diabo amassou pra poder tomar vinho escocês. Mas também eu já pisei no rabo dele, foi uma pá de vez. É cofre estudado, passaporte avião. Depois de acertar a boa, já tô com visto na mão. As bananas explodiu, nessa que nós se deu bem. Agora é só botar os bebês pra dormir no pique, nana neném. A minha laguna é colônia, deu praia, as meninas brincando de arma de jato d'água. Se ontem eu lambi os beijos por amarula, no hoje eu sou o chefe da laguna. Chefe da laguna, eu sou o chefe da laguna. Eu sou o chefe da laguna. Eu sou é o Shark. Rei da colônia banca e a resenha é de patrão. As donas é VIP, os parça cola e convidei até um anão. Só love, sativa, codeína, amor demais. Será que elas quer eu ou cachimbo da paz? La casa é festa, dá louca nelas. Adoleta com as meninas, quem perder de uma peça. Na casa do pai a festinha vai altas horas. Coitado do anão que perdeu até as orbas. Da cá meu Malibu e fogo no alecrim. Essas gringa tá alumbrado, imagina o anãozinho. Todo mundo virado no 12 desde cedo, carai. Também né, tinha que ser na casa do pai. Essas mina é tudo sucesso na laguna, banzai. Hoje minha casa não tá Dubai, minha casa tá do Dubai. Open churras, open serva, muita mulher pelada. Abra geladeira, pega catuaba. O pai tá chato mesmo, esbanjando dinheiro. Na barra da laguna, as peladona no chuveiro. O pai tá brabo, o pai tá zico, o pai tá pica do bagulho. Os vizinhos chamando a patrulha por causa da porra do barulho. A minha laguna é colônia, deu praia, as meninas brincando de arma de jato d'água. Se ontem eu lambi os beijos por amarula, no hoje eu sou o chefe da laguna. Eu sou o chefe da laguna. Eu sou o chefe da laguna. Eu sou o chefe da laguna. Eu sou. É o Shark. Ha. É o Shark. Tipo o Marquinhos de cadeiras de roda, chapado, bancando tudo. Tipo Barra, o louco, o noturno. Tipo Lili na resenha de uísque, churras na fartura. Tipo eu no hotel, na praia de São Vicente, tomando a marula. Tipo o Ícaro, o Cabeça, o Ítalo no AP, Caldas Novas de energética e vodka. Nós manda na Barra da Laguna e a colônia é nossa. Nós não tem veia e sim fibra ótica, coração de alumínio. Sem ser chipado pelo ZT, ruim desde menino. Água salobra ou salgada na borda litorânea, semilago. Chefe da laguna, carai. É o chefe.